tinha tomado uma grade de cerveja. Quando o guarda me parou, mandou eu encostar. Passou, me atracuzou que eu tinha consumido. Foi quando ele falou: seu veículo tá preso. Pois não venha, meu senhor, anda dirigindo bêbado. Guardinha da Blitz, vai liberar ele. E que estou errado, mas quei no KPP. Isso aí encheu a cara por alguém que já perdeu. Tomado quando o guarda me parou na blista, lei seca, mandou eu encostar. Bafou, me atracuzou que eu tinha consumido ar. Foi quando ele falou: coisa feia, meu senhor, anda dirigindo bêbado. Aí bateu o desespero. Então canta pra mim, vai, por favor, por favor. Guardinha da Blitz. Eu sei que eu tô errado, mas quem nunca bebeu nessa vida? E saiu, encheu a cara por alguém que já perdeu. Eu duvido. Mas pensando bem, lembrei que ela tem